salve. Se o sentir é falha, que a falha nos una. Se o sonho é crime, que o crime seja coletivo. Nemópolis não é lugar, é prática. Não é cidade, é ritual. Não é sonho, é vigília mais verdadeira que a própria vigília. Resistência não grita, ressoa. O amor não se declara, habita. O sonho não termina, apenas muda de forma.